aconteceu. O amor, você e eu, no pulsar do coração, muito mais que emoção. Duas vidas e um caminho, vai ser assim. E este amor será eterno, nem mesmo o tempo apagará. Pois vem de Deus e sendo assim, com certeza permanecerá. E a cada dia se tornará, um novo amor se renovará. Pois está firmado em Deus